Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PD. Aliança com meu amigo Joãozinho, representa os partidos manicos e gorduchos. Queria dizer... Bom dia pra todo mundo, é um prazer muito grande participar desse momento, um momento especial, que é o momento da substituição do âncora do Pretinho Básico, né? Eu sonhei muito tempo, eu vi essa gurizada toda começando, gurizada que tinha talento e que se perdeu, né? Eu vejo que muitos deles começaram com bastante energia, começaram com aquele vigor e hoje realmente estão deixando muito a desejar. Eu fico muito triste com isso, porque eu acho que é hora da renovação, é hora de alguém que já tem 63 anos de rádio e eu acho que é um momento da renovação, gente jovem em frente aos microfones e, por favor, vote em mim. Então anota aí. O meu nome é Vanzolin. Vote em mim. Nossa! Você é morador dos campos que quer botar mais vaquinhas nos seus pastos. Vaquinhas pretas, vaquinhas marrons. Vote no Josias. Você me conhece. Sou trabalhador, honesto. Vocês não vão se arrepender. Vote no Josias. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito boa tarde, uma hora. Coca-Cola, abra a felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E Lojas Colombo, você pode, você merece. Os queridos amigos do Pretinho, quando tu toma Coca-Cola, ela fica aqui meio na garganta assim, não, você não dá uma mudada na voz de vocês de vez em quando? Dá, ela só muda a voz, meu. Ela fica meio desequilibrada, enfim. Sim. Tinha um amigo meu. Mr. P, tudo beleza, mano? Tudo bem. Tudo certo. Fala aí, Potterzinho. Boa tarde, gente. Como é que estamos? Tudo bem? Estamos todos bem. Marcos Piangers. Um beijo. Posso mandar um beijo? Pode mandar beijo, cara. Um beijo especial pra Petisqueira. Hoje não tinha almoçado. Cheguei aqui com fome. Tem um monte de panini delicioso do chefe, portuguesa, calabresa, frango. Estamos aqui muito satisfeitos e felizes com a Petisqueira, viu? Beijo pra vocês. Amo vocês. Do fundo do meu coração. Beijo no coração de vocês. Petisqueira. Adeus, você tá bom, pode confiar. Muito tá bom, cara. Muito obrigado, Marcos Piangers. O nosso querido Maurício Amaral está fazendo o seu papel de trainee sitter. Ele está levando o pessoal que vai mandar em nós daqui a uns anos na empresa para a salinha do lado, para os caras nos assistirem aqui. Então, enquanto ele não vem, a gente cumprimenta o homem fenômeno. O fenômeno da internet. Nosso amigo Lele! Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. O Lele já tá mascarado, Lele não canta mais o Lele. E aí, Lele, tem que cantar tua musiquinha. Cara, que eu tô limpando os dentes aqui. Não é parabéns a você, Lele, que o cara nunca canta. Não, cara, que tem palma dente porque eu estava me deliciando com esse panini da Petisqueira. Ah, agora quer puxar o saco aí do Ah, tu, quando tu elogia, é legal. Quando eu elogio, eu paro. Claro que sim. Lelezinho, ó. E aí, fenômeno. Pô, na internet, véio, hein? Abriu o site da revista Época ontem à noite. Estava lá, Lele estampando a capa da época.com.br. Que inacreditável, né, cara? Que momento, hein, Lele? Um telefonema despretensioso de Marcos Piangers pra mim na quinta-feira. Ah, foi o Marcos que fez? Não. A ideia... O Lele planejou tudo, roteirizou, colocou no ar e tá aí. Atenção geral. Atenção geral. Editado por Lele, produzido por Tu só foi lá em casa pra ficar tomando a minha cerveja enquanto eu gravava. Tá, o que é? Explica o que é. É uma sátira que o Lele fez do vídeo gremista. Tá no blog do Pretinho. Tem um vídeo gremista, o Lele fez a sátira do vídeo colorado e tal. É, cara, é uma brincadeira em cima do desabafo do gremista. Um vídeo que todo mundo já tá, sabe? E já falei hoje, até tá no próprio Clique RBS ali, cara, que é não passa de uma brincadeira. E o que eu achei mais legal, além da repercussão absurda, muito maior do que a gente imaginava, é a quantidade de gremistas que tá vendo o vídeo e dizendo assim, risada, cara, né, cara, eu sou gremista, mas tá muito engraçado. Claro, esse é o cara, espírito. É uma brincadeira. Cara. Faz pouco sem esse espírito. Um abraço pro, pra quem teve a ideia, o Diogo Carvalho, que me ligou e teve muito bom, a ideia. Nosso querido amigo. E o E001 no Twitter, siga o cara, que o cara é bom lá. Tá bem, cara. Vamos nós então nessa terça-feira, 31 de agosto de 2010. Hoje é dia da nutricionista. Olha! O nosso beijo e o nosso abraço a você que é nutricionista. Minha mãe. Pô, minha namorada. É nutricionista? Minha namorada do Maurício também. Vou dar uma comidinha na minha nutricionista hoje. É que ela sempre dá uma comidinha pra mim, cara. Que foi isso? Como assim, Maurício? De onde que veio essa, cara? A nutricionista não indica comidinha pra gente. É. Comidinhas boas, né? Comidinhas boas. Bom, quero... Sem comentários, vamos aos destaques comentados. Foi muito. Eu num clima mais familiar, então eu queria mandar um beijo pra minha irmã, que é nutricionista. Olha aí, que né, beleza. Cara? Muito bem, Tini, um beijo. Mais da metade das famílias brasileiras possui algum tipo de dívida. Só? 54% dos brasileiros declararam ter dívidas. 11% respondendo estar muito endividadas. 16% declararam estar mais ou menos endividadas. Mais ou menos endividadas. E 26% das famílias... Mais ou menos endividado é muito bom, né? Eu tô mais ou menos endividado. É mais ou menos endividado. É bem resposta do brasileiro. É, tá que nem o cara assim, eu sou mais ou menos viado. É mais ou menos viado. É pouco endividado, tem, então. Tem sim. Não, não tem. Os grandes empresários brasileiros, todos eles devem. É verdade. Não, não, quem não deve, deve, não tem. Quem não deve, não tem. Quem não deve, não cresce. Não tem. Sabe quanto o Mano Eike pagou de imposto de renda esse ano? 670 milhões de reais. 670 milhões de reais, Mano Eike que tava me contando, desabafando no Roda Viva, segunda-feira. Vocês viram a manchete, eu não vi a notícia, só vi a manchete. Eike Batista assume ter financiado campanhas de Dilma e Serra. Sim. Eu claro, que financei essa. Dá dinheiro pra cada um, depois pouquinho tem pra cada um. Depois tem a volta, né, Fetter? Tem a volta. Claro que tem. Agora é o seguinte, imagina, ele pagou 670 milhões de imposto de renda e a Mega Sena tá dando quanto? 70 milhões. 670 milhões, então isso é 27% do que ele ganhou num ano. Um terço do que ele ganhou num ano. 1.800.000. É isso aí. Tá, completando ali a informação de meio endividada. Na verdade, não existe meio endividada, nem pouco endividada. É endividado, né? Eu não tenho nenhuma dívida. Tem que, tu não tem nenhuma dívida. Nenhuma dívida. Nenhum crediário, nada? Não, isso não é dívida, né? É dívida. Crediário é dívida. Não, mas não tem crediário, não tem nenhum. Tu paga uma mensalidade por alguma coisa, tu tem dívida. Tu não parcelou nada no cartão de crédito esse mês? Mas é que eu acho que... Se parcelou é dívida. Não, mas é que não, é uma dívida absolutamente controlada. Eu consigo ganhar mais ou menos. Deixa de pagar pra tu ver se é controlável. Mas é que tá, é que assim, ó, como é que eu faço a minha vida? Eu gasto menos do que eu ganho. Aí eu não tenho dívida. Aí eu não tenho dívida, entendeu? É nesse sentido a dívida que eu tô falando. Tá bom. Deixa eu continuar aqui com a informação de. Baixar o salário do Potter, só isso, né? Já estamos providenciando. A dívida média é de R$ 5.426. reais. 15% das famílias endividadas têm uma dívida de cerca de até metade do rendimento familiar mensal. Que é o Potter. Isso aí. 23% tem entre uma e duas vezes a renda mensal. Aí tá ferrado total. Aí, olha ali. Inclui nisso. 16% tem entre duas e cinco vezes. É impressionante. E 23% tem dívidas de mais de 5 vezes o valor da renda familiar mensal. Meu pai. Mas não é tão radical assim. Por exemplo, o cara comprou um carro, tá? E ele ficou devendo 20 mil reais no carro. Aí ele ganha 3 mil, ele tem uma dívida 7 vezes o que ele ganha. Mas ele consegue controlar lá seus gastos mensalmente. A dívida total dele é de 20 mil, mas ele pedalou em 80 vezes de 400. É, quem comprou um apartamento vai ter dívida talvez pro resto da vida. Vai ter dívida de 20 anos. E qualquer pessoa rica é endividada também. Perguntaram uma vez pro Rico, o que você vai fazer se ganhasse na Mega Sena? Se ganhasse US$ 1 milhão hoje, o que você fazia? O Rico respondeu, eu compraria algo de US$ 2 milhões e financiaria metade. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Vocês já viveram a experiência de receber uma fatura de cartão de crédito zerada? sem nada já, pra pagar. Já, já. Esse mês, uma felicidade, dá uma felicidade muito absurda. Mas depois tu não para pra pensar, tu pensa assim, meu último mês que tá zerado porcaria, né, cara? Vou gastar pra caramba, doutor. Ah, não, pra caramba não, cara. Vamos, mas dá uma sensação de, o mês foi fraco. É que a gente vive com muito mais do que a gente precisa. É, essa é a verdade, cara. É verdade. Essa é a verdade. A gente vive com menos do que a gente merece e mais do que a gente precisa, né? Não entendi. Dá pra repetir? Boa, boa. É, menos do que a gente merece no nosso entender, né? E mais do que, a gente precisa no entender dos outros. Não é o que eu penso. O uso obrigatório de cadeirinhas para o transporte de crianças em automóveis entra em vigor a partir de amanhã. A medida vale para todo o país. O descumprimento da norma de segurança é considerado infração gravíssima que prevê multa de R$ 191,54. Menos 7 pontos na carteira e a retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Aí ferrou porque não tem cadeirinha pra vender no mercado, caraca, né? Caraca, meu, é tudo. Os caras vão aprender o teu carro aí, e não tem cadeirinha pra vender. Aí, quanto uma cadeirinha? Mas não tem, meu. Mas não, claro, tem. Que tem, né? De 3 meses atrás ia entrar em vigor isso aí. Ah, não, vamos deixar um tempo porque não tem cadeirinha. Então 3 meses vai hoje de tarde comprar. Deixou pra última hora, se deu mal. Aí tem que levar multa mesmo. Eu quero que dê uma multa. Quanto é a multa e quanto que é a cadeirinha? 191 pila. Multa e a cadeira deve ser uns 200, 300. Nossa senhora. Isso aí. E por que que é, rapaz, 7 anos e meio? Por que esse meio? Alguém sabe me explicar? Acho que é pela altura, pela estatura da criança. Pois, eu achei estranho. Mas eu não falei 7 anos e meio? Não, tu não falou aí, mas então mas deixa eu explicar. Vai falar. Vou falar. Maurício já. Não, é que eu me lembro que eu falei 7 pontos na carteira. Bom, então termina a notícia. Não, é bom, mas enfim, tá aqui, ó. Vamos debater depois aqui. São 4 tipos de equipamentos para o transporte de criança. O bebê conforto, que é da saída da maternidade até 1 ano. Não precisa. A cadeirinha de 1 a 4 anos. Essa é desnecessária. Assento de elevação de 4 a 7 anos e meio. Uma almofadinha. E o cinto de segurança no banco de trás de 7 anos e meio até 10 anos. Deve ter feito um estudo, Everton, que até os 7 anos e meio a criança tem determinada altura. Pois é, esse estudo que eu gostaria de ter conhecimento. Porque ser uma beleza. Porque 6 meses, a gente sabe que é determinante no desenvolvimento de uma criança, mas muito mais no aspecto psicológico do que de tamanho, força, determinação, atitude, entende? De raciocínio muda um pouco, assim. Agora, 7, 7 e meio, deixa meio confuso, aí o cara que vai ali fazer a blitz, né? Aí olha e pergunta pra mamãe e pro papai, que idade tem o filho? Há 7 anos e 8 meses. Mentira, tenho 6! Quer dizer, eu vou ter que levar um documento pra provar que meu filho tem mais que 7 anos e meio. Não, e pior, caso. É meio atrapalhado isso, porque se ele não tiver. E nem toda criança de 7 anos e meio tem a mesma altura, mesmo tamanho. Eu acho que é só pra definir, né, meu? Mas se é pra definir, essa é a minha pergunta. Por que não 7? 7. 7, 8. Só pra definir, também não acho que alguém vai levar uma multa se o filho tiver 7 e 6 e já tiver com um cinto de segurança sem elevação e for um filho alto. Acho que tem um pouco de bom senso e subjetividade do guarda que vai abordar o cara, o motorista. Não acredito no bom senso de quem multa sem ver o que tá multando. Até porque, a lei não pode ter bom senso, né? A lei. Não pode ter. Tu sabia ela não pode dar margem ao bom senso. A lei é a lei. É. Agora, o guarda, quem aplica a lei, tem que ter bom senso. Sim. A subjetividade, ela tá encharcada no judiciário, em tudo. Você sabia, advogado, promotor. E outra coisa que eu fico batutando, que eu fico numa dúvida tremenda, é se uma criança de 8 anos é bom ou não ela usar o cinto de segurança atrás, cara. Porque na hora de uma necessidade... Cara, tem que usar. Não, eu sei, mas eu digo, eu não tô dizendo que é certo ou errado. O que passa pela minha cabeça é numa hora da necessidade, cara. Eu questiono ela isso vai também conseguir ter agilidade, destreza pra tirar se for mas preciso. Mas na hora do impacto ela vira uma mochila solta. Duas situações é difícil, hipotéticas, né, tu entendeu? Como acidente, é que vai segurar a cervejinha, né? O acidente de carro, Almir, se a criança... Eu tenho um exemplo de um amigo meu, cara, que tava com as duas crianças no banco de trás de uma caminhonete grande, robusta, tomou uma porrada de um carro menor, a caminhonete se espatifou e as crianças ficaram que nem ovo dentro do carro, pra cima e pra baixo, pra lá e pra cá, dando de cabeça em vidro, e que uma quebrou braço e tudo mais. Se tivesse cinto de segurança, não teria acontecido nada com a criança. Mas aprenderam. Aprenderam, homem. É assim que você aprende com criança. Cara, vocês sabiam que tu toma uma multa se tu carrega um cachorro dentro do carro solto? Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo agora. Tem que dar assim. As guias agora, elas vêm com um um espacinho que é justamente pra te encaixar o cinto, o cachorro tem que estar sentadinho. É isso aí, daqui a pouco. Eu fiquei sabendo disso agora. O cachorro voa numa pancada dessa também. Sacola do supermercado também tem que estar ali. O cachorro, o cachorro pode te matar, cara. Se o cachorro vem lá de trás, te dá um trompaço na cabeça, mata. A minha mata. Como é o nome da tua cadela, meu? Adelaide. Adelaide. Adelaide é grande, cara. Eu sei. Foi roubada da minha família, velho. É grande e linda, né? Foi roubada. Tá continuando, Piva. Não, e o quanto o cachorro pode atrapalhar, assim como o gato, quantas vezes o gato vai pro pedal, né? É verdade. O gato vai pro pedal, é? Sério, tu anda com o gato no carro? Não, eu não ando, mas eu já andei e ele vai pra trabalho. Gato é um bicho chato mesmo. Tem que matar todos os gatos. Nenhum cachorro vai pro pedal. O gato vai pro pedal. Nenhum gato vem quando tu chama. O gato não vem. Agora gata serve um bicho que não vem. E já disse, acho que já disse aqui uma outra vez, o gato que todo mundo pensa, como é carinhoso, olha que meio quando ele vem se roçando, ele não tá se roçando porque ele quer carinho. Não, ele, não, essa roçada do gato na gente é o mesmo que a mijada do cachorro no poste. Ele tá se esfregando em ti pra marcar território. Mas é que a gente quer tratar gato como se o gato fosse cachorro, chamar ele vir. Gato é gato, cara. Gato é cachorro. A gente tem mania de tratar gato como cachorro. Tinha uma época que eu carregava uma gata no carro e a gata sempre vinha no meu colo. Tá dirigindo a gata. Isso definiu, cara. Gato é gato, cachorro é cachorro. Eu não quero tratar me lambendo, dirigindo a gata me lambendo. Né, no transporte, meu colo, de, transporte de transformadores gigantes pode prejudicar o tráfego da BR-101 no sul catarinense. Por volta das 9 horas, duas carretas que levam as peças gigantes de aproximadamente 170 toneladas cada uma partiram as carretas de Tubarão em direção à Forquilinha. A Polícia Rodoviária Federal montou uma operação especial para facilitar a passagem dos veículos que tem cerca de 4 metros de largura e 33 de comprimento. Exatamente. Tá nos pontos mais estreitos da pista, Almir, como pista simples e pontes, o tráfego poderá ser bloqueado por alguns instantes e por isso então poderá ocorrer a formação de congestionamentos no sentido norte-sul. A chegada dos transformadores em Forquilinha está prevista para amanhã, se tudo correr bem, né, Almir? Tudo vai correr bem, gente. Mas tá certo, cara. Terça-feira hoje, né? Um dia bom pra transportar. Tem que transportar, né? Isso é o progresso. É isso aí, cara. E vai demorar um pouquinho que a gente tem que implodir todos os. Não, mas a pergunta que eu faço é por que não faz de noite essa. Mas vai chegar amanhã, vai ter uma parte que pega de noite, né? Se demora tanto assim, vai pegar noite e dia. Sim, deve ir às 5 horas. É, isso aí. E também é o preço do progresso. Progresso, gente. Tem que trocar o motorista, né? O motorista não queria dirigir de noite porque ele tá com medo. É um negócio muito fácil de roubar, esse negócio de 40 quilos, né, toneladas aí. Aí também implodindo todas as pontes da BR-101, de forma que esses caminhões possam passar e depois a gente reconstrói todas as pontes. Rapidinho, reconstrói. Tá bom, Almir, tá beleza. 1h17, vamos aos destaques do Clique Bad News. É verdade, amigo, é verdade. Vamos pra informação, pra notícia, pra violência, pro sangue, pra traição, só aqui no cliquebadnews.com.br. Aliás, tá na capa do Clique Bad News o Colorado, Desabafo Colorado, hein? Não perca, hein? Tá lá também, Marcelo. Tá lá também. Pô, tá no Clique RBS só também. Só que lá ele morre no final. Lá geral, a geral chega no vídeo no final e mata aquele cara. Não me lembro o nome dele, Leandro, alguma Leonardo. Coisa. Leonardo Botolatti. Não é assim. Tá lá no Clique Bad News. É, pra falar meu nome errado, tu acerta o sobrenome, né, cara? Homem protesta pelado após ser demitido na China. Isso acontece China, muito. Na China é assim, cara. Quem aqui nunca foi demitido e ficou pelado, né? É. Já pra tentar o emprego de volta. Graças a Deus, eu nunca fui demitido. Dinheiro, sem dinheiro, né, querido? Diferente de ti, eu nunca fui demitido. Eu já fui muito demitido, é verdade. Ligado. Viciado, viado, bebe duas cervejas por dia na China também. Viciado na China tem um viado que bebe duas cervejas por dia. Eu conheço viado que bebe mais. Um resort costuma servir sobras da bebida para o animal. Ah, é o animal, viado. Garçonete descobriu que o viado gostava da bebida após brincadeira. Fez uma brincadeirinha com o viado. É verdade. É verdade, Marcelino Júnior. É verdade. Por R$20, fãs ganham direito de apalpar seio de atriz. Evento beneficente foi realizado por canal adulto japonês, como se fosse o Sexy Hot Xing Ling. Sexy Hot pequenininho, Sexy Hotinho. Dinheiro arrecadado será destinado à prevenção contra a AIDS. Que legal, aí, viu, cara? Muito legal. Que bela iniciativa. Fica a dica pra Carol Castro, pra Juliana Paz. Que bela iniciativa. Cássia Kiss, que já a parte fez, ruim, né? É que pega a AIDS, apopando seios. Não então pega. Passar a AIDS, não depois pega. Prevenir. Sabe por que a Cássia fez o exame da mama, né? Não. Que ela quis. Cassiaquês. Tá bem, obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês pela audiência. Tá cada vez pior. Vai daí, Pi. Caros bebês, me chamo Lucas Teixeira. Mando uma questão pra vocês que me intriga há muito tempo. Tenho 16 anos e me questiono todo santo dia por que as gurias gostam tanto de homens de farda. Homens de farda? Um homem de farda pode ser mais feio do que uma ferida aberta e as gurias quase morrem quando vêm. Em que cidade é isso, cara? Ouço Porto sempre Alegre. Vocês, gostaria lugar, muito que vocês lessem meu e-mail. Mando um olho, Magnata, e um Ah, velha! Cara, toda a turma 21A da escola Júlio de Castilhos. Lucas. Não, uma farda tira a barriga do cara, deixa o cara mais forte. Autoridade pro cara. Já teve um tempo maior, né? Que as mulheres se desmanchavam pelos fardas. Tá, agora não mais tanto, mas ainda. Né? Claro. Cara, eu tenho medo. Quando passam os milicos correndo. Ai, eu fecho as janelas em casa, cara. Um abraço pros milicos que nos ouvem, né? Os milicos aqui do CPOR da subida da Correia Lima nos ouvem direto. Obrigado aí, cara. Mas já ficou subentendido meu abraço pra eles, do meu medo, né, cara? Já mando toda a minha mulher, já mando lá pros fundos. Ah, tu viu que tem um negócio pra fazer, né? Quando eu ouço de longe. Eu trouxe pra fazer lá no fundo, você vai lá dar uma olhadinha, aí fecha tudo. Fecha tudo, não, bota música alta. Eu não sei quem compôs essas músicas do exército, que é sempre uma e é legal, uma né? bobagem. Eu piso no chão, eu piso no chão, e uso o tênis pra correr, e uso o tênis pra correr. Entendeu? Um negócio meio óbvio, assim. Meu joelho dobra, meu joelho dobra, e assim o meu corpo vai passando passo a passo para frente. E assim o meu corpo vai passando passo a passo para frente. Eles só estão descrevendo o que eles estão fazendo. Eles só estão descrevendo o que eles estão fazendo. Agora, se tu me disser que mulher gosta de homem de fardamento, aí fardamento é outra coisa. É um também. Calção, é uma Maria camiseta, Chuteira, né? é uma chuteira. É mas uma é que a farda dá a impressão de poder, autoridade. Não, e no interior é muito mais. A mulher mais gosta. Ah. No interior lá em Alegrete e Santa Maria, por exemplo, duas cidades do Rio Grande do Sul, tem muito quartel, entendeu? Então sim. É Maria. Outra coisa, a gurizada do quartel é bem preparada fisicamente. Adoro. É livre de doenças, entre aspas, né? Toda hora tem examezinho e tudo mais ali. Olha, façam uma lista com os milico, cara, os que entram agora novinho com 18 anos e perguntem cheio pra de eles, leite. Depois que raspar a cabeça durante um ano, quanto pegar de mulher, cara? É. Mas, por favor, cara. É mesmo? O milico pega a mulher. Ou entre eles também, né? Pega. Ah, eu não sei. Eles, ah, eu não Potter, quero me queimar, não Potter, quero me queimar. Do exército. Que é isso, pô? O exército romano. Esse é o exército romano. O nome dele é Potter. É só vai a gente daí, imaginar, Potter, só vai. Um pouquinho, é só a gente imaginar a visão que os homens... Peraí, é só a gente imaginar a visão que os homens têm em relação a mulheres como enfermeiras, com dentista. É a mesma relação. Chapeuzinho vermelho. É, cara, aí eu vou dizer o seguinte, tem que ser um pouquinho mulher pra entender isso aí, não é o meu caso, entendeu? Freiras, né, cara? Uma freira gosta de um padre, né? Oh, também, de batina, né? Opa. Esses dias a minha filha viu uma freira fumando, cara. Tu acredita? O que mais tem? Freira, como que mais tem, cara? Mais tem freira fumando e não. Padre fumando, bro. Não, eu não pode, vi. Velho. É pecado fumar, não, cara. Não é pecado. De batina eu nunca vi, cara. Velho, tá louco, cansei cara. De ver padre e freira fumando. Padre. Tem um tem colégio padre, de padre que padre é professor lá em Floripa, que todos fumam. Padre, com sim. Os alunos. Padre, sim. Não é pecado. Não é possível. Pede isqueira na sala de aula, padre. Pede isqueira. Alguém tem isqueira aí, tem fogo aí. A guriazinha da sexta série tem. Aqui. Incenso, alguém tem, só que fora o padre pedir incenso. Incenso, alguém tem incenso. É um pecado se for vício. Aí sim. Não, mas como é que não é vício, cara? É, pode. Seria pecado ali, porque tu tá destruindo o templo de Deus, né? O templo, né? Deus te deu esse templo. Ô, cara, é que a alma, cena pra uma criança deve ser grotesca. É uma coisa angelical ali da feira. Que criança, cara. Até mesmo pra mim, cara. Eu com 43 anos na cara, chocado, eu acho grotesco uma freira fumando, cara. Só o que me faltava, né, cara? E bebendo. Mulher fumando já é feio. Freira, então, é um pecado. Eu fui numa festa fantasia e tinha uma freira vomitando. Brincando, assim, freirinha vomitando no cantinho. E um cara vestido de super-homem limpando ela. Ah, não, eu pensei que era uma guria vestida de diabo limpando super-homem, ela. Super-homem, né? Super-homem. Ah, vai, pô. Quer falar alguma coisa ainda, Potter? Depois das três declarações que tu já deu hoje, a da gata no carro, a do quartel gay e essa aí agora da freira. Quer falar mais alguma coisa, a verdadeira Potter? História dos contos de fada. Bah. Quem manda é o Gabriel Borba. Vai piorar. Foi há muito tempo na Terra do Nunca. Havia uma menininha muito chatinha, nojentinha, sem gracinha, meio meio patricinha, que se chamava Alice, e usava um chapéu bem surrado vermelho, mas de tão usado, tava quase cor-de-rosa. E Alice achava que aquele chapéu era uma maravilha. Aliás, tudo Alice achava uma maravilha. Para Alice, o mundo e o país era uma maravilha. A única coisa que Alice não achava maravilha era sua avó, Madame Mim. Foi então que Alice teve a ideia, influenciada pelos seus 7 primos anões, a envenená-la. Colocou na sua cestinha uma panela cheia de feijões mágicos, feijões enfeitiçados, e levou para sua vovozinha. Sua avó adorava feijões. Mas no caminho encontrou nada mais, nada menos que o grande lobo mau. Claro! Que tinha mania de assoprar casas de porquinhos. E o grande lobão falou: para isso, a nojentinha. Perdeu, perdeu. Vai passando a cestinha, a panela, o celular. Menos esse chapéu ridículo rosado. Foi aí que do nada apareceu um príncipe. Era um lindo príncipe, todo de rosa e dourado, montado em um dragão. E ele falou para o lobo: meu nome é Jorge, solte essa menina. Assim não vale. Você já pegou a avó dela, agora quer pegar ela também? E eu, aonde fico nessa história, seu lobo chato? E o lobo mau, muito sério, olhando para os olhos do príncipe, falou: se tu não vazar daqui agora, eu te transformo de novo num sapo, ou melhor, numa rã. Em um dado momento, tudo ficou escuro, as luzes se apagaram e todos adormeceram, pois a panela tinha virado. E quando caiu no solo, os feijões cresceram, e como eram feijões mágicos, todos adormeceram durante muitos anos. Foi aí que surgiu a história da Bela Adormecida, o príncipe, o sapo, os 7 anos, a bruxa, a chata da Chapeuzinho Vermelho. No, esse aí... criatividade. Bem criativo. Bota criatividade nisso. Demais. Tá fumando demais. São coisas que a pessoa fica ali, né? Ô, meu, me lembrei agora do Marcelo D2, que vai estar com o Scratch neste sábado em Porto Alegre, no Pepsi On Stage, a partir das 11 da noite. Marcelo D2, ex-Planet Rap, com a rapaziada da Scratch. Scratch é carioca também, né? Carioca. Então, agora, a rapaziada da maioria do Rio aí pra fazer showzinho em Porto Alegre. Pra maioria da moçada, eu acho que o D2 nem é ex-Planet Rap mais, né, cara? Sim, cara, o usuário tá fazendo 15 anos esse ano. Disco, né? Usuário. Sim, o primeiro disco do Planet Rap. Tem uma molecada que nem sabe o que é Planet Rap, eu acho aí, né? Aliás, o D2 esses dias questionado sobre uma possível volta do Planet Rap, ele foi muito, muito verdadeiro. Ele disse: cara, não rola, o Planet Ramp era legal porque era de verdade, era todo mundo amigo, todo mundo na mesma vibe de querer fazer uma contravençãozinha aqui, outra ali, parará. Agora, hoje não é mais assim, hoje eu sou um pai de família, Benegão, não sei o quê. Blá, blá, blá. Eles brigaram. Então, né? Brigaram e não volta mais o Planet Ramp, até porque nem precisa mais, né, cara? O D2, né? O D2 é o Planet Ramp, né, cara? Uma pena que aqui tem shows que tem que ver na época, né, cara? É verdade. Sabe, tem shows assim que o cara perde historicamente, por exemplo, assim, tem sei lá. Que nem na época também tem que ver, né? É, verdade, mas por exemplo, assim, o ACDC era legal, ele veio em 80, 81. Não, hoje tu vê... Não. Deixa acabar o pensamento, gente? Não. Posso acabar o pensamento? Claro, não. Claro, posso acabar o pensamento, claro. Né? Tem que ver no auge, cara. Tem que ver no auge. Sabe? Por exemplo, a gente viu... É raríssimo. A gente agora, no Brasil, qual o show, cara, que tu viu no auge tirando nenhum, Killers, cara? Nenhum. Ah, eu vi Kings of Leon agora. Tá, e outro? Mas... O que é Kings, né, of Leon perto de ACDC? É, hoje eu não sei, mas daqui a pouco pode ser. Talvez ano que vem. O Killers não existe mais, por Potter, exemplo. Potter, tu me desculpa, cara, mas eu vi uns 2 shows do ACDC ano passado. Mas não, 2 horas tá, e 20 de show. Mas Lelê, tu não viu em 81, cara, Lelê. Mas a energia dos caras é absurda. Tu não pode comparar porque tu não viu em 81. Pergunta pra um cara que viu em 81 ACDC. Morreu já. Pergunta. Mas eles não tinham tantos clássicos quantos ele tem hoje. Isso, cara. Não, tipo, bobagem. Tá bem, tá bem, tá bem. Concordo. Tem um momento histórico pra ver, mano. Não, você não tem que deixar de ver que é ruim. Agora, tem momentos históricos de bandas que são mágicos. Legião Urbana. Quem pegou e viu, imagina a turnê do 2 da Legião Urbana. Era demais. Era mágico, entendeu, cara? Mágico. Era tipo Planet Ramp, a turnê do usuário. Era melhor do que da última, sei lá, do último disco, não é melhor? Não. É, era melhor, era muito mais verdadeira, era o começo, era uma era tudo acontecendo naquele exato momento, tem hora que tá passando. Tá bom, concordo, fica calminho agora. Concordo, tá, eu concordo. Obrigado. Tá, seguiu o programa. Tá bem, vai, Lelê, fala aí alguma coisa mesmo? Então. Tem uma coisa bem legal aqui, cara, nos mandou o Douglas Hilariano. Hilariano, oh, oh, oh, Hilariano, oh, oh, oh, Hilariano. É o robô que pega a cerveja pro dono. PR2? No início ele era capaz de andar pro ambiente, abrir portas e quando encontrava uma tomada, plugava-se a ela sozinho. Ou seja, ele encontrava um buraquinho e recarregava. Apenas uma semana depois, o PR2 começou a jogar sinuca. Mas que beleza! Em julho de 2010, o PR2 foi ensinado a buscar a cerveja na geladeira. Caramba. E entregar na mão pro dono. ou criador, enfim, seja lá. Deve estar em algum lugar específico na geladeira, é, assim, né? Não, quer um parceiro de sinuca melhor? Ele não pega mais gelada lá atrás, né? Ele sabe, já aprendeu. É, pra isso a mulher é importante. O PR2 tem uma... Não, olha aqui, ó. O PR2 tem uma... É interface ou interface? Tanto faz. Se tu quiser falar em português, é interface. Se quiser falar em inglês, é interface. Então eu vou no português, que é mais fácil. O PR2 tem uma interface onde um humano escolhe a cerveja de sua preferência. É uma tela, O humano escolhe a cerveja de sua preferência e clica no sugestivo botão Beer Me. Nova skin. Beer Me. O robô se dirige à geladeira, pega a garrafa escolhida e traz pra quem pediu. Se a preguiça ainda for grande, ele abre ela pra ti. Vixe. Tá? Tem um vídeo no YouTube aqui que eu vou passar pro Almir passar o link, vídeo, né? Só um minuto, só um minuto. É um especialista em passar links. Deixa eu pegar meus óculos. Ah, é cego agora. Ah, agora sim, meus óculos. www.youtube.com/watch Então, garçom, vê igual C3, C maiúsculo, Q minúsculo, 0, S, Y. Bota R2, PR2. É, bota PR2. PR2, Beer Me. PR2, Beer. É muito mais fácil ir direto no endereço. R2 no Google. E já aproveita e já manda o que o cara pediu aí. Pode ficar tranquilo. Pra minha esposa, Elaine. Tá bom, homem, é 1:30, tá na hora já de faturar aqui com os classificados do Pretinho. Se esse robô tivesse um buraco. Se soubesse cozinhar, deu pra minha mulher. Fala, galera do PB, gostaria de anunciar a venda do meu carro conforme abaixo. Uma Ipanema da marca General Motors, um Chevrolet, ano 91, Balneário Camboriú. É uma Ipanema, Ipanema. Da cor prata, roda de liga leve, pneus novos, direção hidráulica, trava elétrica, vidro elétrico, ótimo estado de conservação. Que ano que é? 91, mano. É difícil. Balneário Camboriú tem maresia, 91, olha. É 20 anos, hein, mano. E é difícil achar uma Ipanema boa hoje em dia. É difícil, cara. Já foi boa. Ipanema já foi boa. Agora 8 não. Mil reais, guri. Tá a fim de comprar essa Ipanema aí? 8 mil reais, acho. 8 mil reais. Na compra à vista, você ganha de brinde uma diária no Aparte Hotel do Bosque, em Balneário Camboriú. Opa! É a melhor parte, né? Na verdade, é a melhor parte. É. Que deve ser o de propriedade do nosso Maciel Veríssimo. Maciel@marjotour.com.br. Trabalha na Marjotour. Marjotour, hein, Maciel? Maciel@marjotour.com.br. Olá, queridões, preciso da ajuda de vocês. Estou vendendo meu apartamento em São José, no bairro Barreiros, em Santa Catarina, ao lado da Estácio de Sá. Estácio de Sá é uma universidade, uma faculdade. É um lindo apartamento no sexto andar, 2 quartos, 1 suíte, 2 banheiros, lavanderia, churrasqueira, sacada com vista de 180 graus para o mar, de frente para a linda ilha de Floripa, um imóvel bem arejado com muito sol. Condomínio confortável, 2 piscinas, sala de ginástica, sala de jogos, vaga de garagem individual, portaria 24 horas, sistema de monitoramento por câmeras. Tô pedindo 180 mil reais, mas aceito propostas. Manda um. Pode ficar tranquilo, querido. Pode ficar tranquilo, mesmo em Barreiros, né, cara? Pra mim, como mesmo em Barreiros, cara? É um bonito apartamento, pena que é em Barreiros. Como dizem. Sim, né? Como dizem, sou eu que tô dizendo, é que diz. Isso, bonito, cara. Apartamento, pena que é em Barreiros. O Maurício Mondadori, mandou pra gente aqui. Então é o seguinte. Pra na Universal. Nossa senhora. Pra. Meu Deus. Prana Universal. @yahoo.com.br pra comprar este lindo imóvel em Barreiros, São José, Santa Catarina. Show do intervalo! Vamos faturar! Almir, vamos faturar! Vamos faturar um dinheiro! Vamos lá, manda aí, Almir. Desclassificados do Almir. Dá 1 milhão hoje, né, Almir? Você que tá aí à disposição, tá com problema, teve um acidente, perdeu uma perna, tem aqui a oportunidade certa pra você que é perneta. Tem aqui um outro perneta de perna direita querendo dividir par de sapato com perneta de perna esquerda. Babada. Se você só tem uma perna esquerda, então entre em contato no saci.orkutperere@www.pb.www.lelevaimorrerpelageral.gov.br. Fica tirando onda, degremista.com.br. Ô, meu, por falar nisso, em perna mecânica e tudo mais, ontem eu vi, tava zapeando e passei, não sei que canal, tava dando borá. E aí eu peguei, passei demais, bem na hora que ele faz um game five com um cara que tem um braço mecânico. É demais, né, cara? Ele manda um high-five. Ele manda um high-five no cara. Ai, cara. Borá é demais. Bruno é demais. Borá é demais, cara. Bruno é meio forte um pouquinho. Cara, a cena com o vidente, ele é demais, né? Ah, é demais. É demais. O Sacha Baron Cohen é demais, cara. Show do intervalo, vou contratar esse cara, meu. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida com Coca-Cola. Abra felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirige. Em Lojas Colombo, você pode, você merece. Obrigado também a você que nos escuta pela internet. Videocassete. Atlântida.com.br. No mês de agosto, nós tivemos mais de 3 milhões de acessos ao site da Atlântida. Neste momento, somos o programa de rádio mais ouvido do sul do Brasil, no AM e no FM. Muito obrigado pela sua audiência. Vambora aí, doutor Alcê. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. E aí, doutor Alcê? Doutor Peter, o Robinho foi pro Mila, doutor Peter. É verdade, doutor Alcê. Lá já tem o Pato, o Ronaldinho Gaúcho e o Mario Bobete, o Pirlo. É o melhor ataque do mundo. O Manchester City comprou o Robinho há uns anos por 40 milhões de euros do Real Madrid. E vendeu agora o Robinho por 15 milhões de euros. É, dá pra ver. Perdeu 25 milhões de euros no planejamento, negócio. Né, doutor? Não, Vira sabe bem como é que é isso. Depois do Robinho ter ido pra seleção brasileira e tudo mais, né? É, teve essa passagem pelo Santos. O Robinho é o cara que realmente não acontece, assim, né? Impressionante. Acontecer mesmo deu não, duas, não três era. Pedaladas na vida e era isso. É, um bom jogador, um cara diferenciado, mas acontecer, virar craque, virar Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, Messi, no Brasil ele acontece, no Brasil ele acontece. No Brasil ele acontece. Acontecendo, tá na TV Com, né? Brasil, ele já tem o título de campeão brasileiro e agora o título da Copa do Brasil em quantos anos jogou no Brasil? Três? Três, quatro. Então, em três ou quatro anos ele conquistou dois títulos nacionais fora o campeonato. Mas no Brasil até o Adriano foi campeão, né? Até o Ronaldo foi campeão no Brasil. É, mais fácil acontecer no Brasil, lá no futebol europeu com os times mais fortes e com os melhores jogadores do mundo é mais difícil. E o Robinho até agora não foi. Mas pra quem fala que o futebol só dá rios e dinheiro, né, cara? Tá aí um exemplo de coisa inversa, né, cara? Preocupo 40 para vender por 15. É que tu tem que ver também que o Manchester City ganhou dinheiro. Mas é uma negociação entre mercados, não é simplesmente entre duas empresas, é entre mercados. O mercado do futebol na Europa é um, no mercado do futebol no Brasil é outro. Tem um detalhe também, esses times vendem muita camiseta. Daqui a pouco na compra do Robinho ali se vendeu, lembra que o Beckham se pagou no Real Madrid só com venda de camiseta na Ásia. Só com o número 23 na Ásia tá pago. Pagou, sei lá, 20 milhões de dólares. Só venderam 20 milhões de dólares em camiseta do Real Madrid. Número 23, o Beckham na Ásia tá pago. Nossa, e hoje tem o Figueirense na Série B. Exatamente, o Figueira é o líder da Série B. Vamos, Figueira! 4 pontos à frente do segundo. Tem que disparar logo, né, cara? Vai hoje jogar com o Paraspiquetá. Quem? Paraspiquetá. Paraspiquetá. Ei, Figueirense. Olha a tristeza. Olha o que o Grêmio pode passar ano que vem. Não, que isso, nada a ver. Doutor Alceu, sempre que eu venho nesse programa, eu adoro conversar com o senhor. Tá famoso. Olha, eu como gremista hoje digo o seguinte, não sei o que tá pior, se é ver o vídeo do Lelê ou o bonequinho do Grêmio. Do Souza. Eu convoco aqui como gremista que a torcida do Grêmio não compre o bonequinho do Souza. Cara, eu não compro. O que eu vou falar. É vergonhoso o que estão fazendo. Mr. P, não é uma corneta. Eu quero perguntar como amante do futebol: vocês têm o melhor goleiro do Brasil no plantel? Ídolo, supremo. Por que o primeiro boneco é o do Souza? Tu faz o seguinte, espera o meu desabafo e depois deboche na internet. Não, pera aí um pouquinho. Eu quero te fazer uma pergunta também, desculpa. É que assim, ó, na boa, tá? Eu posso não entender nada de futebol com o que eu vou falar agora. Mas eu não vejo um cara na posição do Souza melhor que o Souza no Grêmio, pro Souza tá sendo preterido no Grêmio. Sabe qual é o motivo do boneco? Ídolos gremistas. E é uma vergonha para os ídolos gremistas ter um bonequinho do Souza, inclusive estreando, para ser vendido. Mas que vergonha! E é lamentável até para o próprio Souza, que é claro, ele não tem culpa. Ele não vai chegar e dizer, olha, eu não gostaria de ser o boneco. Fica até difícil para ele. Mas, cara, agora, eu admiro o departamento de marketing do clube chegar a esse ponto, mas que vergonha! vergonha isso, tio. Mas os departamentos não se falam? O Souza tá sendo tirado do time hoje à tarde pra entrada do Leandro no treino. É pra te ver como tá o Grêmio. E aí, os caras não se falam. É que foi feito o boneco há uns 15 dias, né, cara? E o Souza tá voltando o time também. Tá bom, vamos lá. Era isso, doutor Alceu. Tá bom, muito obrigado, doutor Alceu. Deixa eu falar um negócio aqui. Ontem a gente falou sobre câncer no programa. E esse é um assunto que é muito procurado, né, cara? Nós sim falamos sobre sintomas de câncer, Potter. É importante isso aqui no programa. É muito importante, cara. É uma prestação de serviço. Fala, né, sobre o assunto. Exatamente, uma prestação de serviço que nós fazemos para nossa audiência. Por exemplo, se o cara tá sangrando urina, aliás, na urina, sangrando pela urina, se o cara tem sangramento retal, se o cara tem sangramento pelo nariz, me ajuda, nódulos. Maurício, nódulos no seio, na próstata, que mais? Alguma... Sangue na tosse também. Sangue na tosse, exatamente. Sangue só é bem-vindo na mulher, né? São sintomas de câncer, né? Porque tu tem que investigar o que é isso, porque pode ser, há uma chance elevada de que seja câncer. Então hoje nós recebemos aqui a notícia de que um estudo está ligando a bombinha para a asma a risco de câncer de próstata. Nossa, que bom. Fobia do feto. A simples existência de asma aumenta a probabilidade de um homem desenvolver câncer de próstata em 26%. Nossa. Asmáticos que utilizam regularmente a bombinha para aliviar os sintomas da doença podem ter mais chance de câncer de próstata. Os pesquisadores descobriram que homens que sofrem de asma e utilizam inaladores têm até 40% mais probabilidade de desenvolver tumores do que os homens que não têm asma. Pô, mas é o cobertor curto, né? Aí tu te protege da asma e corre o risco do câncer. Eu, não tenho asma, mas eu sempre vou olhar a minha próstata. Tem que olhar, os caras de bombinha, então tem que levar mais, né? Mais, fazer mais exames. Tem que fazer mais frequentemente o exame aí da próstata. Diz aí por quê ou não? Deve ser alguma substância. Não, não diz por quê, exato, não diz por quê. E vai ter uma barraquinha da próstata no... No 20 de setembro, lá no parque. Semana Farroupilha. Vamos fazer uma barraquinha fechada, privacidade total. De repente até uma barraquinha com uma cama, privacidade e tal. Um espelhozinho. Pode no convidar teto. O Dr. João, proctologista. Doutor João, conhecido proctologia, é um colono de Caxias do Sul com 2 metros de altura, doutor João. É impressionante aquilo, cara. Se não me engano, não há sangue saindo do corpo humano, não é saúde nunca, né? Tirando as mulheres, né? É isso aí, Potter. É isso aí, né? Nada mais, né? É isso aí. Simples assim, mas a grosso modo é. Isso aí, né? Tá saindo sangue, vai pro médico. É isso aí. Né? É. Seja onde for o sangue. Nariz. Sovaco. Essas coisas assim. Quer que eu fale mais? Não, quero que tu vá no texto aí agora. Uma piada, então. Piada do Potter! Apoio! Chicletes Mr. P! Agora novo sabor! Mr. P canela! Ai, ai, ai. Na lua de mel, um pouco decepcionado pela jovem esposa não ser mais virgem. Bam. O sujeito pergunta: parou, Rubi! Com quantos homens você já foi pra cama? Ela fica em silêncio. Tudo bem, querido? Pode dizer, eu vou tentar entender. Ela continua calada e aí ele perde a paciência. Pô, quer fazer o favor de me dizer com quantos homens você já dormiu? E ela assim: calma, amor, eu tô contando. Ai. Que dureza. Que dureza. Bom, pelo menos é verdadeira, né, cara? Quem manda foi o Luiz, ele pede me mandar um... Fiadapu! Não, um... Dale Grêmio. Dale Grêmio! Pro Fetter e pro Lelê. É nóis. Luiz Vanti. Manda aí, Pi. O Toshiro ocupava uma posição estratégica numa empresa em Taubaté. O Toshiro. Aí, aproveitando um feriado prolongado, foi dar uma esticada nas boates da capital. Por volta da meia-noite, agarrado com suas duas gueixas e com a cabeça cheia de saquê, recebeu uma chamada no celular do superintendente da empresa. Toshiro, deu pau no sistema principal aqui, ó. Se tu não voltar agora, pode esquecer o emprego. É só o japonês pra arrumar. Aí o Toshiro foi direto pra rodoviária comprar passagem pra Taubaté. Guichê fechado, só ia abrir às 5 da manhã. No meio do desespero, alguém sugeriu que ele comprasse uma passagem pro Rio de Janeiro e que pedisse pro motorista pra deixar ele na entrada de Taubaté. Boa. Um ônibus ia sair pro Rio em 10 minutos. Aí comprou a passagem e falou pro motorista: é, pensei que tá saindo da entrada pra Taubaté. Mas tô num fogo danado, né? Queria que me acordasse de qualquer jeito lá. É mesmo que eu grite e xingue, é do porre, né? Me joga pra fora. Me joga fora do ônibus de qualquer maneira. Não posso eu perder emprego, né? Toshiro tem que continuar empregado mesmo assim, bêbado. Toma 20 prata, pelo favor. Obrigado. Foi feito assim. Toshiro se afundou lá numa poltrona lá. Mas ferrou no sono. Acordou com o sol batendo na cara no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ficou pé da vida. Xingou o motorista, gritou, espernou, quebrou o ônibus todo por dentro, desceu do veículo ali. Enlouquecido. E uma senhora que estava passando perto comentou com o motorista do ônibus: nossa, como é sem educação esse japonês. E o motorista olhou pra ela: isso aí não é nada. Pior é aquele bebum que eu deixei em Taubaté. Marcola. Um guia prático pra fingir que você tá trabalhando. Opa, é, vamos ver, cara. Vamos ver. Manter então sempre uma certa bagunça em cima da mesa, caderno, relatório, imprime uma planilha, nada a ver, assim, deixa ali em cima, uma grife, alguma, né, algumas linhas sublinhadas ali com a canetinha amarela. Nossa, é dica pra trainee, né, pra quem um dia vai, enfim, mandar na empresa, é importante isso aqui. Se o cara tiver no MSN, a cada duas respostas com os amigos, duas conversas ali no MSN, tu olha pro lado num caderninho como se estivesse transcrevendo mesmo. Como se estivesse transcrevendo alguma coisa do caderno. É igual a mesa do Alexandre. Olha, sempre caderno. Tem um caderninho aberto, cara. Chega ele ter reuniãozinha, tem um caderno aberto. Olha o caderno e volta pro MSN. Me mostre seus peitinhos. Daí, olha ali de novo no caderno. Isso, webcam. Mantenha o número do seu ramal na lista de últimas ligações do celular. Entendeu? Ah, quando alguém estiver se aproximando, ligue pra você mesmo e finja que tem uma ligação importante. Sim. Boa! A gente fala contigo. Ô, é da filial? Ô, Ô Pedro! Então. Ô, Pedro, só desculpa, Pedro. Não, não, não, não, Nelson. O Nelson. O Nelson da filial. O Nelsinho tá ouvindo. Ande pelo escritório sempre com uma cara apressada e um caderno ou pasta embaixo do braço. Exato, tem assim um papel na mão. Papel ofício na mão. Na TV, umas fitas. Em TV, fita. Eu sempre tenho umas fitas na mesma TV, mochila. Eu pego. Parece que o cara tá editando. Eu vou ali na TV, eu peço duas emprestadas pro Calheiros, vou pra cima e pra baixo e entro em qualquer lugar. Tu pode ter na lanchonete, no bar, mas tá. Fita é trabalho na TV. Fita é trabalho. Compre um kit filho, tipo foto de criança, desenho horroroso pra colar atrás do monitor do. Se não tiver filho, cachorro. Cachorro é bom isso também. Lelê usa isso. Não, isso ajuda. Daí tu justifica as tuas saídas mais cedo, né? Pau! Minha filha. Thomas tá com problema, tá com tosse hoje, já tá de toda, tô me ligando da escolinha. Sai mais cedo, vai tomar um 13 show. 13 e meia, tem que buscar o Thomas, né? Tamanho do caráter, Lelê. Futebol do Thomas, cara. O Lelê roubou um cachorro da minha família e usa o cachorro pra fazer carinho nas mulheres. Fica tirando fotinho da cadelinha. Fica tirando fotinho da cadelinha e bota no Facebook. As gurias: ai, que amor. Roubado. Cadela roubada. E a última dica pra você fingir que tá trabalhando: de tempos em tempos, faça uma pergunta irrelevante pro seu chefe. Só pra mostrar que você tá trabalhando no projeto. Tipo assim. Quanto que saiu aquela antena lá em Blumenau? A Black & Decker tá fazendo aquela peça também? Não. Black & Decker não faz essa peça. Ah, não faz. Então tá, daí anota o negócio assim. Que é o Pianjos. O Pianjos consegue te perguntar uma coisa e não ouvir a resposta. E não ouvir a resposta, mas olhar pra ti e acompanhar a tua resposta. E dizer aham. Sim, aham. Ele pergunta uma coisa, sabe? Só pra dizer que... Eu pergunto só pra dizer que eu tô conversando. Claro. Everaldo V. da Silva, de Montenegro, Mato Leitão. Mato Leitão. Mandou Everaldo. Valeu, Everaldo. Bom, daqui a pouquinho mais uma edição do nosso querido Cabelo no Espaguete. Hoje é o Ricardinho Prates. Quem vai fazer o Prates? Da banda Estrela Dalva, que vai falar não sei com quem exatamente. Mas enfim, vamos esperar. Aí o Joãozinho foi reclamar, Lelê, pra professora. Opa. É, professora. Eu não posso ter tirado essa nota na prova. E por que não, Joãozinho? É que o Juquinha tirou 10 e eu colei toda a prova dele. Sábado tem balada do Pretinho em Santa Maria. É aniversário do Atlântida Santa Maria. Estaremos no Balari com a balada do Pretinho. Tá com saudade, sábado, muito Santa bom, Maria. Hein? Com isso, Santa Maria é primeiro lugar nas baladas do Pretinho, né? A que mais recebeu. E a estreia do Fresco. E a estreia. Não percam a estreia do Fresco. Fresco. Fresco estreia sábado agora. Deixa, rapaz, o cara. Não fala nada. Vai acabar com o impacto. É a estreia do Fresco. Vai daí, Lelê. Cara, tem uma bem rapidinha aqui. Manda uma bem rapidinha. Posso mandar um beijinho, cara? Mas claro, Lelê. Eu quero mandar um beijinho pra minha fisioterapeuta, Juliana Jagger. Cara, se não fosse ela, não tava aqui hoje, cara, que eu tô bem mal das costas. É mesmo, cara. O sobrenome dela é Jagger. Jagger. É da família, Mickey? Jagger. Não sei, deve ser, né, cara? Mickey Jagger. Não é uma família tão grande assim, né? Jagger. É Jagger. Não, aí é Jagger. Jagger. É Jagger. E como é que era a tua fisioterapia com ela, Lelê? Pra coluna? Tu trabalhava coluna, assim? Cara, eu tenho um problema de hérnia de disco. De hérnia. Nossa, hérnia de disco. É brabo isso daí. Hérnia de disco é bem brabo. Espero que tu não tenha, cara. É difícil. Muita gente espera que o Marcos tenha. Quando diz assim, espero que tu não tenha, porque espera que tenha. Então eu vou uma bem rapidinho aqui, ó. No confessionário, a jovem conta pro padre. Meu namorado me desonrou, padre. Pá. Mas foi contra a sua vontade? Não, padre, foi contra a parede mesmo. Ah, que é isso, maluco? Bom, acho que era isso, né, cara? Tem uma pedinha aqui. Então vai, uma piada do padre! Apoio! Seu absorvente te desobedece! Puxa a cordinha que obedece! E aí o menino vai atender a porta e quando abre é um vendedor que se apresenta. É e o menininho responde pra mãe assim: mãe, mãe, corre, tem um homem botando ovo aqui na porta. Tá bem, era isso, cara. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência e pela paciência com o Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Vem aí o Barracão na grade de programação da Atlântida. E antes disso, temos o trote do Ricardinho Prates aqui no Cabelo no Espaguete. Até aqui viemos com Coca-Cola, Nova Skin e Lojas Colombo. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Ricardinho Prates quer ir ao Festival de Música de Canela. Tudo bem? Aqui é Ricardo Prates, da banda Estrela d'Alva, tudo bom? Tudo. É do Festival de Música de Canela, certo? Certo. Perfeito. Bom, eu gostaria de saber se não vai chegar o convite aqui pra banda Estrela d'Alva pra gente participar do festival. Ricardo Prates, já participaste outros anos, Ricardo? Ano passado eu compareci, é meio de furo assim, sacou? Aí participei, assim, cheguei um pouco mais tarde. E aí a gente fez um som aí, Margareth Menezes, toda a galera. Putz. Entendeu? Acho que esse ano eu até achei estranho não ter chegado nenhum convite até agora, por isso. É porque assim, a gente tá. Como mudou a data, a gente recomeçou tudo. Mas normalmente esse pessoal do Rio fala direto com o Carlinhos, que é aí do Rio de Janeiro, que é o nosso contato. Porque assim, a gente é uma banda assim que tem. No Rio de Janeiro é bem conhecido, entendeu? Aí neste momento a gente tá aqui no Rio Grande do Sul, também em Porto Alegre. Nós vamos tocar em algumas casas, entendeu? Então tô aproveitando pra entrar em contato, sacou? A gente até vai fazer uma gravação do programa. Me deixa, hoje à noite, me deixa o teu telefone que eu passo pro Fernando, vou ver se ele... Então, eu não sei se você lembra da gente, Estrela d'Alva. Eu posso cantar até o refrão da minha música, depois você conheça. Estrela d'Alva. Estrela, com X. Estrela. Estrela d'Alva. Não aceito, não, de jeito nenhum. Que você conhece. Tá, Ricardo. Prates. É o meu sobrenome dos meus filhos. Seus filhos devem conhecer a gente, entendeu? Estas manhas de reggae, entendeu? A moçada, assim. O ano passado veio só tu, Ricardo? Não, veio eu e toda a banda. Ah, vocês estiveram lá no Laje, ano passado? Na verdade é só três, entendeu? Eu e mais dois. Mas, pô, a Estrela d'Alva é grande, entendeu? A gente, arrasta multidões aí. Tá sempre lotado nossos shows, entendeu? A galera, todo mundo conhece a gente. Legal, vocês vão fazer show onde hoje, hein? Segunda regada do segredo. Me passa o teu telefone, cara. Você pode anotar? Pode falar. É 21. Tá. É 8428. 28. 28. 28. Ah, hoje à noite vocês já vão fazer show. Você quer ir também? É que a gente vai ter uma gravação do programa aqui no escritório hoje à noite. O Fernando tem um programa que vai ao ar todo sábado. É uma pena, hein? Pois é, mas é uma pena que não dá pra encaixar vocês na gravação do programa. Você conheceu o trabalho da Estrela d'Alva? Que aí, né? Mas assim, mas o Fernandinho deve conhecer. O nosso vice-presidente aqui deve conhecer. Conhece, com certeza. Porque esse refrão tá na cabeça da galera, entendeu? Tá tocando na Atlântida, direto. É legal. Atlântida, você conhece? Conheço, claro. O Pretinho Básico, você conhece? Conheço, claro, com certeza. Eu trabalho lá também. Eu tenho um quadro, chama Cabelo no Espaguete, é de trote. Quem tá falando é o Duda. Oi, Duda. É uma brincadeira. eu ia adorar participar. Gostaria muito de participar da festa a também. Festa, né? Claro que sim, a gente te retorna, tá, Duda? Então tá bom, obrigado. Nada, disponha, oração.